baba bana aici cu tot sol. Bună, 601, no portão 7 para pushback e acionamento. Bună, 601, autorizado push e acionamento. Só confirmando seu... Após decolagem, mantém a pro até o nível 030. Ok, confirmando até após decolagem, mantém pro até o 030, gol no 601. Fecha a porta, pronto para o táxi. Chamar a táxi, gol no 601. Mike, papapapá, na escuta, pessoal. Tá, Vitor 363, Delta 3560. 3560, já avisou com a pista? Afirmativo. Pede aproximação, pista 28, chame tu em 118 decimal meia, tá 3560. 18 meia, 560, obrigado. Chame Centro Recife, frequências 1264, ao término 288. Recife 1264, ao término 288, ou 1764, granado, boa noite. Hoje. Boa noite. Bom, 273. 273, aciona identificação, autorizado chegada e pitch. Isso para o nível de voo 050. 050 na IP, 102. Controle Salvador, boa noite, tá, tá 8002. Boa noite, tá 8002, contato radar na decolagem, suba 360. Para 360, mantendo ainda a proa até 3000, após 3000, confirme igual, hein? Autorizado direto e val. Direto e val, 8002. 3894, está autorizado a ir na pista 28, desça para 2500 pés, altímetro 1012, informe Serra Vitor 363. Ok, autorizado a RNE, vida 28, desce para 2500, pantalão 363. Autorizado, puxa, acionar, reporte, fora do táxi. Mike, papapá, na escuta do solo. Estimativo, zero, prossiga. Autorizado, Recife, nível 310, Plumber, Whisky 58. Decolada 28, com curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119, decimal 35, se transponda 5543. Recife nível 310, pelo ETI 58, escalada 28, com curva direita, na saída Aron, versão Melim. Essa é a Lachimã, controle 193, versão 543, entre o acordo do Mike Papapapá. Mike Papapá, confirmando controle 119, decimal 35, e após a decolagem, manterá a proa até 3000 pés. Confirme, Patrick, se encontra. Mantém o Tesla e mantém a proa até 3000 pés, 193, está no... Parte da aérea, tá? Resposta para acionamento e táxi chame torre 118 nesse momento. Sim, para acionamento táxi 218 meia, obrigado, amigo, boa noite. Boa noite. Coro 601 está pronto para o táxi com 91 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 55 de autonomia. O 1601 autorizado táxi a... Pátio 1, Juliette Alfa, na Golf Chimara Torre 1 no 8, decimal 6, NH 1 no 0 no 2. E eu tô localizando o táxi de Apache 1, Juliette Alfa, na Golf, Torre 118-6, 10012. Bono 601, obrigado, boa noite. Realmente, boa noite, Bono Golf. Fala, Zona 7, Olivrão 219, mantém posição de salvo. 219, estamos até salvo. Pista Chame Torre, 118, decimal 6, até 3894. Boa noite, obrigado. Boa noite, Pomposo. Obrigado. Boa noite, Altan 3894, final RNEV da 28 Pista Vista. Boa noite, Altan 3894, livre pouso vista 28, vento 22, 0 grau 05 nós. Ok, pouso livre na 28, obrigado. Fala, Altan 3560, livrou, tá antes alfa. 3560. Será passagem ao Boeing da Gol, após autorizado o táxi Alfa, Kilo Pat 3, reportará para ingresso Pat 1. Então vamos aguardar a nave da Gol, Alfa, Kilo Pat 3, aguardando para o Pat 1. Positivo no 273, informe 5 terminados desvios para prosseguir na prova de pitch. Bota lá. Número 02, chame Centro Recife, frequência 1264-288. Vai chamar Recife, 1264-288, até 8002. Salvador, 3897, chamado táxi, 122 a bordo, passa a autonomia, Alcena Galhão. 3897, autorizado táxi, a Índia Alfa, na Golf, chamada a torre 118-6, Kinega 1012. Possível, Índia Alfa, na Golf, 18-6, até 3897. Autorizado, estão 3603, informe assim que terminamos. Desvio autorizado, 3603. Havana 0, seu terceiro autorizado, Kilo Pat 3, confirma. Tano 3897, mantenha a posição na Alfa antes da Juliette. Mantém na Alfa antes da Juliette. 3560, você tem condições de ingressar aquilo ou não? Não, da presença aqui não dá. É, teria a próxima entrada ali, né? O senhor passou, a entrada daquilo seria anterior na à esquerda. Agora seguirá o táxi via Alfa Juliette, foguete 08. Tá ok, positivo. Juliette para o 08. Manda o IP, Tio, Golo 273. 23, desce para 2000 pés, está autorizado o VR Delta Mike Echo da 28, informe passando lama. Então, Renato, para 28, Golo 73. Viva, Renato, trouxe a vista 363, descendo então para 2500 pés, 1012 altímetro. Ok, 363, eu vou com 273. Aeronave da companhia livrar a Alfa, autorizado táxi e Alfa, reportará antes da Delta. Positivo, após passar a aeronave da companhia, vai prosseguir na Alfa, reportando antes da Delta, da 3897. Salvador, até 3894, na Cisca. 3894, autorizado táxi Alfa, Kilo Pat 3. Ingressará Alfa, primeira esquerda, Pat 3. Portará para ingresso Pat 1. Afirmativo, primeira esquerda, Pat 3. 3894. 8, Gol no 601. Botão 3603, tem condições de estar curvando à direita agora para o Serra Vitor 362. 362, então 3603, informe quando estiver pronto, 363. Autorizado, TAN 3602. 3894, agilizando na medida do possível, liberar Alfa para a aeronave da companhia. Alfa, autorizado Alfa até a Golf, na Golf chamará torre 1-8 desse palmeiro. Trativo, visual canal da companhia, posso ter a mesa livre Alfa, prossegue até a Golf, lado 286, 3297. Passando 363, o gol 272. 3 visual com a pista? Totalmente visual. Pistão em 18,5, bom pouso, o gol 273. Perfeito, obrigado. 05. Pouso. Guarda, posição para pouso, bom, 7-3. Oi, chegou no 601, contato caderno de decolagem, suba ao nível 360. 360, gol no 601. Bono 273, livre pouso pista 28, vento 23, 0 grau, 04 nós. Livre pouso, gol 273. No 601, passou 3.500 pés, pode voar agora ali? Cruzado é Val, no 601. Na Prodeval, no 601. pesa no 0 no 2. 2012, 3603. Autorizado a RNAV, desce para 2500 pés, ajuste no 0 no 2, reporte estabilizado, então 3603. Autorizado a RNAV, vai reportar estabilizado, 3603. No 601, chame Centro Recife na frequência 1262.4, até nenhum 288. 229, ao livrar 219 para o táxi, mantendo posição antes da alfa. 219, você está falando 273. A 3897, livre decolagem pista 28, vento 220 grau 039. Decolagem 328, tá 3297. Avista estabilizado, 3603. 3603, complemento final RNAV, torre 198, acima 6. Confirme? 198, acima 6. Avista 3603, estabilizou. Livre pouso, pista 28, vento 210 graus, 039. Confirme livre pouso para o TAN 3603. Afirmativo, TAN 3603, livre pouso. Vento 220 graus, 059. Livre pouso, 3603. TAN 3897, decolado ao 30, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, TAN 3897. Posição Salvador, boa noite, TAN 3897. 3897, boa noite, contato radar, saída Gol e tudo a nível 360. 360, mantém a proa até 3000 ou pode voar já posição gole? Pode voar direto gole até 3897, suba nível 3860. Direto gole 360, 3897. Salvador aí, papapapá, Eco, Papa Serra. Papapapá, Eco, Papa Serra. Aciona identificação, autorizado chegada a CARI, reporta unidade descida. Papa Serra, PS. Havia possibilidade de nos retirar para o final da nossa foto? O que deseja modificar o plano para visual é Papa Serra, confirme. Sinto não, podia modificar mais próximo. Podia só apenas vetorar mais próximo ao final da 17. Aí poderíamos cancelar. 273 na escuta? Ótimo, 273. Só confirme, foi autorizado chamar o solo. Confirme se tentou chamar o solo. Negativo, 273. Próxima para a pista 17. Papapapá é Papa Serra. Meu Deus, não há possibilidade aqui pela nossa curva com a esquerda aqui um pouco para interceptar pela esquerda não, capa? Se Alfa Juliette 2006, o senhor tem sido destruído pela torre, a mulher, antes da Alfa, chamar o solo. Hoje sou em táxi, vou no 273. Não, peço desculpa aí pela... confirma a posição para o 273. O 273, táxi via Alfa Juliette, gate 612. Alfa Juliette para 612, 273. X-ray. Vitor Romeu Alfa, prossiga. Vitor Romeu Alfa no momento passando o Conde, mantém o 080, está estimando Salvador aos 56. Gente, Vitor Romeu Alfa, sem identificação, autorizado chegada aí, PIT, reporte no ideal descida. Chegada IPIT, reportará no ideal descida. É, confirme, é via IPIT ou chegada IPIT? Chegada IPIT, vai voar também na proa de IPIT, Papatão Victor Romeu Alfa. Gente, proa de chegada de IPIT, proa de IPIT, Victor Romeu Alfa. Solo, tá 3603, livrou a pista na 6 por 3603, autorizado, táxi Alfa. Alfa Juliette, reporte para ingresso Pátio Uno. Alfa Juliette vai reportar ingresso para ingresso no Pátio da 3603. 3603 confirmando, Alfa Juliette, seu gate 07. Alfa Juliette 07, da 3603. Está restrito nível 320. Chame Centro Recife na frequência 1264 até 1288. 264-288, Recife 3287. Salvador, Ed 6708, autorização por favor, nível 330 para Recife. 7708, nível 330, Recife, eu guardo cópia. Prossiga. 708, autorizado Recife, nível 330, Plumper, Whisky 58. Sacolada 28, com curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119-35, transponda 5077. Autorizado nível 330 Recife, abril 58, na pista 28 com a direita, controle Aron, posição Aron Merli, e 935-5077. 708, correto, sucumbindo após decolagem, manterá proa até o nível 030. Ponte para pushback finalmente. Após a decolagem, proa até o 030. Aí depois efetua a curva. Fica pronto aqui no posto de estacionamento. Estamos na 4. Autorizado, pushback adicionar. Reporte para o táxi, objeto 6708. Reportará. Papapá, Serra. Autorizado, descida para nível 050. Papá Serra para o 050. Papá Serra. Controle Salvador, boa noite, Júpiter 04. Júpiter 04, aciona identificação, autorizado chegada CARI, reportem o ideal de descida, Júpiter 04. Júpiter 04, identificação está no ideal de descida, a 1 minuto de Jona. Júpiter 04, desce e mantenha nível 120. Para 120, GT04. Matrix Salvador, boa noite, gol 1776, com a informação que você atingindo e mantendo 160 na proa de crack, CARI. Gol 1776, autorizado chegada CARI, ação identificação, lista e mantenha nível 160, gol 1776, informa o tráfego. 9 horas, 8 milhas, mesmo rumo, descendo, cruzando o nível 140 para o nível 050. É um Bravo Eco 9 Lima, gol 1776. Então ativo, vamos manter 160 na proa de CARI, aguardando para a descida. 1776. Controle Salvador, boa noite, Papatango, Romeu Golf Victor, Cienta X6. Papatango Índia Delta Papá, aciona identificação, mantenha-se em condições visuais. Confirme o nível que está mantendo no momento, Índia Delta Papá. Reporte visual com campo, Índia Delta Papá. Seguinte, reporte visual com Valença, ainda Delta Papá. Seguinte, ainda Delta Papá, mantenha a minha escuta. Seguinte, gol no 776, desse mantenha nível 040. Gol no 776, desse mantenha nível 040. 040, gol 1776. Atango Romeu Golf Victor, aciona identificação. Voe na proa de Faro para interceptar a chegada CARI. Reporte no ideal de descida, Romeu Golf Victor. Entra proa de CARI, repassará na ideal de descida, Romeu Golf Victor. Papa Serra, informe razão descida. Mil pés. Sim. 103, 1320, alterna Fortaleza. Jet 7708, autorizado táxi Índia Alfa, a Golf chamando a torre 118.6, Xenegar 1012, tem um voo. Índia Alfa,